Nasce de um subúrbio, fala a verdade. Fala da justiça e da criminalidade. Justiça que é feita incorretamente e a criminalidade que age impunemente. Fala da justiça que é feita com as mãos tirando vidas inocentes sem nenhuma punição. E a criminalidade que aumenta dia a dia, trocando a confiança pela covardia. Como diz o ditado popular, a justiça dada para nunca falhar. Concurso público, para que eu não sei, pra colocar os inúteis que não sabem o que é lei. Agora está virando lei.